Salmo 10. Levanta-te, Senhor. Porque, Senhor, te conservas longe. Na angústia eu clamo a ti. Os ímpios se levantam em arrogância, mas eu confio em teu querer. Assim, levanta-te, Senhor, não te esqueças dos necessitados. Teus ouvidos estão abertos, conforta o coração aflito. Ó Deus, eu clamo a ti, levanta-te, Senhor. Os opressores buscam o pobre, mas tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado e traz justiça ao meu clamor. Levanta-te, Senhor, não te esqueças dos necessitados. Teus ouvidos estão abertos, conforta o coração aflito. Ó Deus, eu clamo a ti, levanta-te, Senhor. Ouviste os desejos dos mansos, em ti eu encontro a paz. O Rei eterno, em ti confio, a justiça virá, eu sei. Levanta-te, Senhor, não te esqueças dos necessitados. Teus ouvidos estão abertos, conforta o coração aflito. Ó Deus, eu clamo a ti, levanta-te, Senhor. Português e worship, acústica, guitarra, piano. Setum deitor, rosbe, piano.